Portal do Arrocha. Delírio. As palavras já quase esquecidas foram muito mais fáceis de ser. De repente, dois lábios colados, o silêncio de uma emoção. Por acaso, um encontro marcado em nós dois, uma grande paixão. Você me amou e eu te amei. Você se deu e eu me entreguei. Juntando o corpo e o coração, vivendo esse sonho bom. Foi assim que aconteceu. Foi assim, você e eu. Foi assim a nossa história de amor, que o tempo não apagou. Foi assim pra toda a vida, sem adeus, sem despedidas. Foi assim a nossa história de amor, que o tempo não apagou. Você me amou e eu te amei. Você se deu e eu me entreguei. Juntando o corpo e o coração, vivendo esse sonho bom. Foi assim que aconteceu. Foi assim, você